Hoje sou padre. Pouco apontou para esse sentido quando vivi o meu período de infância. Pouco indicava esta vocação enquanto completava a instrução primária. Mas, apesar de sermos moldados e precisamente instruídos durante os primeiros anos de escola e de vida, só num liceu ou já mais crescidinhos, começamos a indicar a nós mesmos o caminho que pretendemos agarrar. Pelo menos o que pretendemos naquela fase. Acontece algo semelhante num casamento. A noiva e o noivo afirmam que, naquele instante, querem aquela companhia para sempre. Depois, nunca se sabe. Há uma intenção, não há certeza. Foi durante um casamento que eu decidi e reparei, melhor, confirmei, que iria seguir para um seminário. O discurso de maestro daquela cerimónia junto ao altar estava aborrecido, com cantorias, repleto de idealizações, cheio de teorias com apelos e explicações superiores. Olhei para a frente, para os lados e para trás. Vi pessoas crescidas a observar os santos. Outras a tratar do respectivo vestuário. Outras ainda com olhos fechados. Foi naquele instante que percebi a doutrina de um tio meu, brincalhão, que entoava: deve-se ficar caladinho na missa, porque há sempre gente a dormir. Ali havia. Todos estavam um pouco atentos à palavra do pastor. As crianças ainda menos, parecendo ansiosas por jogar ao peão no exterior. Ora, como eu preferia ver crianças divertidas, mas atentas, e adultos concentrados, assumi que queria ocupar um lugar daquele senhor, mas com um discurso menos aborrecido, sem cantorias, menos ideal e apelando ao praticável, ao que é terreno. Num abrigo de alegria, queria deixar de ver as pessoas tristes. Adeus, tristeza. Na minha vida tive palmas e fracassos. Fui amargura feita notas e compassos. Aconteceu-me estar no palco atrás do pano. Tive a promessa de um contrato por um ano. A entrevista que era boa não saiu. E o meu futuro foi aquilo que se viu. Na minha vida tive beijos e empurrões. Esqueci a fome num banquete de ilusões. Não entendi a maior parte dos amores. Só percebi que alguns deixaram muitas dores. Fiz as cantigas que afinal ninguém ouviu. E o meu futuro foi aquilo que se viu. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar.

Tem conversas infantis, mexe-se muito. O seu antecessor nunca deixou que eles estivessem ali dentro, por distrair os outros irmãos que também vêm. Até compreendo a resistência dele. Não estava disponível para suportar o que só a mãe e os irmãos dele suportam. O outro senhor padre não deixou. Você deixa? Ah, vai ser a primeira pessoa que eu vou abraçar. Ele está aí? Estava. Abracei-o. Era um ser puro, cujo atraso não tinha afetado a sua compreensão do que o rodeava. Além de si, só os irmãos têm a paciência necessária para ele. Ele vai ganhar muitos irmãos a partir de hoje, acrescentei junto da mulher. Entrou ao meu lado na capela. Anos depois, soube que virara acólito. Thank you. aproveitei o embalo que o amor daquela mãe me trouxe para apagar na minha mente tudo o que havia preparado para a homilia daquela celebração. E, sem desligar das três leituras em causa, recordei outra narrativa que o conjunto de livros nos traz. Duas prostitutas foram ter com o rei e apresentaram-se. Uma das mulheres disse: "Meu senhor, esta mulher e eu moramos na mesma casa. Eu tive um filho. 3 dias depois de eu ter dado à luz, ela também teve uma criança. Não havia mais ninguém connosco. Nós estávamos sozinhas na casa. Aconteceu que certa noite esta mulher deitou-se sobre o próprio filho e ele morreu. Ela levantou-se durante a noite e, enquanto eu dormia, pegou no meu filho, que estava junto de mim, e pô-lo ao seu lado. Depois colocou junto de mim o seu filho morto. Quando acordei de manhã para dar mamar ao meu filho, vi que estava morto. Olhei bem e notei que não era o filho que eu tinha dado à luz." A outra mulher disse: "Não, é verdade, o meu filho está vivo, o dela é que morreu." A primeira contestou: "É mentira, o teu filho é que está morto e o meu é que está vivo." E começaram a discutir diante do rei. Então o rei interveio: "Uma diz, o meu filho está vivo e o teu está morto. A outra diz, mentira, o teu filho está morto e o meu está vivo." Então o rei ordenou: "Trazei-me uma espada." E trouxeram ao rei uma espada. O rei disse: "Cortai o menino vivo em 2 partes e dai metade a cada uma." Então a mãe do menino vivo sentiu as entranhas comoverem-se pelo filho e suplicou: "Meu senhor, dá-lhe o menino vivo, não o mates." A outra, porém, dizia: "Não será nem para mim, nem para ti. Dividam o menino ao meio." Então o rei pronunciou a sua sentença: "Entregai o menino vivo à primeira mulher. Não o mateis, pois ela é a sua mãe." E, já com as minhas palavras, sublinhei: é este o amor de Deus transportado para Jesus. É um amor de mãe. É de alguém que está disposto a abdicar do que queria para satisfazer e preencher da melhor forma a vida dos seus filhos. Quem são os filhos? Somos nós. Todos nós, irmãos. Este é o amor supremo que muitos de nós continuamos à procura na nossa aldeia, na nossa cidade, e que não o encontramos. Porque parece que, quando juntas essas letras complicadas A, M, O, R, desaparecem. Mas está aqui tão perto, nós é que não o entendemos, ou não o queremos ver. "Assim seja", responderam, com ar de confusas. Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? Stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn down the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love. Ao segundo ensaio da banda filarmónica, ou seja, à segunda Eucaristia, o primeiro distúrbio. Chegada à altura da comunhão, entre receptores simples e outros com cambalhotas desnecessárias, comecei a ver e a ouvir algumas altercações entre um homem e uma mulher. Ambos tentavam estar à frente do outro na fila. Ele, o Sr. Calcário, alegava que tinha chegado primeiro àquele corredor. Ela, Adriana, justificava a sua presença adiante porque tinha de ser sempre a 33ª pessoa a receber o pão comum. É para homenagear o nosso pai. Sou sempre a 33. Está a referir-se ao irmão, não ao pai, calculo. Pensei eu, que pouco sabia. Ele insistiu na imobilidade, não a deixou passar. E ela desistiu da comunhão, por não ter sido cumprida a sua numeração ordinal, imensamente importante, fundamental, para a realização da sua fé. Nem se sentou. Foi de imediato para casa. Até se esqueceu do que tinha dito pouco antes. Pai nosso que estais... Pai nosso de todos, dos irmãos. Quando chegou a vez dele... Troquei a ordem da cerimónia e ao corpo de Cristo. Acrescentei que a paz esteja contigo. Um dia desses. Ainda estou à espera desse dia. Noite escura em que abandono os sonhos do meu tempo de menino, de tanto não poder mais ter saudade de tudo que já tive e já perdi. Dona menina, eu me resolvo agora a ir-me embora pra bem longe daqui. Um dia desses eu me caso com você, você vai ver, ai ai, você vai ver. De manhã com padre pompa, você vai ver como eu me caso com você. Música. A verdade vos libertará. Repeti essa ideia dezenas ou centenas de vezes. Mas o que é a verdade? Ambos temos verdades. A sua verdade é a minha, senhor padre? Questionavam-me. Não entendiam que, em reflexão ou não, o silêncio pode ser muito útil. Apregoava, seja feita a tua vontade. Mas, em geral, os irmãos com quem eu convivi não estavam preparados para a fazer. A verdade e a tua vontade apontam para liberdade, para justiça. Como podemos construir uma sociedade justa se as pessoas são injustas? Deixei. Abandonei a capela, o prosseguimento dos estudos, a vida de padre. Voltei para a outra banda quando me cruzei com uma bíblia humana que me cativou. Foi uma história curta. Achei que não valia a pena. A nova bíblia, futura companheira a tempo inteiro, valia a pena. A partir daí, a minha religião passou a ser outra. Que na anterior vi muito o sinal da cruz, que servia para quê? Andava a arrastar a cruz por mim. E pelos outros, acrescentas tu? Duvido, amiga. Pequena capelinha da aldeia velha e branquinha, dei à Maria da Luz uma cruz de cor ao peito e um juramento foi feito. Pelos dois sobre essa cruz juro ser tua, disse-me ela. Eu disse, juro ser teu. Pelos vitrais da capela entrava a bênção do céu. Passaram-se os meses, o tempo corria, e todas as vezes que eu via a Maria sozinha e menina, dizia assim: Maria da Luz, tu és para mim o sinal da cruz pequenina. Mas um dia, há sempre um dia, que nos rouba a fantasia. Maria entrou na capela, esquiva pé entre pé, e o meu símbolo de fé não brilhava ao peito dela. Quis perguntar-lhe pela jura, porém de fé já perdida, vi que não vinha segura, tinha outra cruz na vida. Passaram-se os meses, o tempo corria, e todas as vezes que eu via a Maria com más companhias, dizia-lhe assim: Maria da Luz, tu és para mim o sinal da cruz, da cruz dos meus dias. Dizia-lhe assim: Maria da Luz, tu és para mim o sinal da cruz, dos meus dias.